Na noite de quinta-feira, policiais do serviço reservado do 14º BPM em patrulhamento pela rua Fraiburgo, no bairro São Sebastião, avistaram homens em atitude suspeita. Com o apoio do grupamento Choque, foi realizada a abordagem a Messias Soares dos Santos, de 46 anos, Jorge Silva dos Santos, de 33, Cleiton Boava Santana, 23, Elker Welter Muerbache, de 27. Com o grupo foi encontrado um revólver calibre 44 e uma pistola calibre 22. Diante dos fatos, foram encaminhados todos para a Delegacia de Polícia Civil. Lá, Messias assumiu a propriedade das armas, como ele conta à nossa equipe. Como é que é o seu nome? Messias Soares dos Santos. Messias, essas armas encontradas ali, são suas? São minhas. As duas? Sim, as duas são minhas. Tá. Qual é a história dessas armas? Por que você tem elas? Eu tenho, na verdade, para a segurança da casa. Certo. Ameaçado, que eu saiba, até agora não fui ameaçado. Tá. Essas armas, qual a origem delas? Como assim? Da onde que você conseguiu elas? Da onde eu comprei? Isso. Sim. Aí eu não lembro mais de quem eu comprei, não. Não. Faz tempo já que eu tenho. Já são antigas, né? Certo. Uma é antiga e a outra já é mais nova um pouco, né? A polícia tem denúncias de que talvez você tivesse envolvimento, ou essas armas tivessem envolvimento em uma situação de crime. O que você tem a dizer a respeito? Que eu saiba, não. Os dois piá que estavam lá em casa, e até inclusive os três, não tem nada a ver. Uhum. Tem que ser verdade. Foram quatro pessoas que vieram com você pra cá? Não, três. Quatro comigo. Quatro com você? Sim. As três pessoas não tem nada a ver. Esses dois foram visitar eu. Uhum. E o outro foi na Unida e estava com os papéis e me pediu um dinheiro para fazer uma documentação para registrar. Você tem passagem verdade. Pela polícia? Não. Alguma bronca, alguma coisa que justifique a necessidade de um 44 em casa? Sim, não. Na verdade, tive uma desavença com meu sobrinho, né? Certo. Mas... Por agora, medo disso, você se armou? Por isso... eu acho que, na verdade, é porque ali é uma rua sem saída, né? Uhum. Então você decidiu se proteger? É, um pouco, né? Na verdade, eu tenho que falar, é isso aí mesmo. Mas você tem consciência de que aquilo ali é uma arma de uso restrito, aquilo ali vai te dar uma dor de cabeça muito grande. Vai dar. Não tem porte, né? Nem registro. Nem registro. E aí? Tem que puxar. Fazer o quê, né? Tem que segurar essa bronca aí, porque, na verdade, não é uma brincadeira, né? Porque eu tô dando risada, né? Porque agora que já caiu mesmo. Não adianta ficar falando, chorando, que coitadinho, que já não é mesmo. Bronca você não tem, né? Não tem. Então tá tranquilo. Apenas Messias Soares permaneceu preso na delegacia. Os demais foram liberados. A arma é de uso restrito e não permitiu ao delegado arbitrar fiança. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.